Saquem do vosso marsápio, preparem o vosso matulão, libertem o querido Zé Tolas. Chegamos ao episódio 200 e a coisa vai ficar bem quente. Hollywood produz cerca de 600 filmes e gera para cima de 10 bilhões de lucro todos os anos. No entanto, há um subgénero, muitas vezes silenciado, que acredita-se que já tenha ultrapassado, até hoje, 100 bilhões de dólares, com uma produção de mais de 13 mil filmes por ano. Faz mais dinheiro que as ligas de beisebol, o NFL e a NBA juntas e, no entanto, vive remetida para um canto escuro da vergonha e do constrangimento. Hoje, no episódio 200 do podcast VHS, vamos fazer as devidas honras ao cinema pornográfico e lembrar que, seja pela velha casseta em casa do vizinho ou por uma curta passagem de 10 minutos no Pornhub, ele esteve sempre lá, a responder a um dos ímpetos mais básicos do nosso ser. Para celebrar a diversidade de género, fizemos regressar ao podcast um dos mais controversos convidados. Disse ao Correio da Manhã já ter feito mais de 40 filmes de homens com homens e, num passado mais recente, deu nas vistas numa websérie que eu adorei, chamada Na Casa Deste Senhor. Já fez parte do nosso painel quando pela primeira vez gravámos um podcast ao vivo para os saudosos TCN Blog Awards em 2015 e é uma profunda admiradora da carreira da Agatha e da socialite Cinha Jardim, tanto que tatuou o seu nome no fundo das costas. Vamos apresentá-la pelo seu nome de palco e pelo qual é mais acarinhada. O vosso grito eufórico para a Tuxa! Tuxa! Olá, minha Tuxa. Querida, bem-vinda novamente ao nosso podcast. Exatamente, espero bem que sim, não é? Então. Olha, se nós não tivéssemos gostado, pá, não tínhamos repetido, não é? Claro. Olha, e quando é que vão fazer alguma coisa agora como fizeram da outra vez? Ah pá, como os TCN Blog Awards. É. Tu sabes que agora o glamour perdeu-se, percebes? Pois, eu sei, olha, é como a merda daqueles que vão até lá vivo responder, a defender a nossa bandeira, mas onde é que saiu aquela merda cagada? Vou-te contar. A Tuxa não nos iris. Que horror, desculpa lá que te diga. Já não olha, eu por acaso até dou valor ao rapaz e ao trabalho dele. Ah, mas o rapaz é um pindere qualquer, quando não vá... Qualquer dia ainda vais subir ao palco a cantar a música dos telemóveis, por isso... Não, ah, olha, não vou, não, filho. Para cantar teria. Hoje vou-te beijar na boca, viver a vida louca, viver a vida louca. Hoje, ai, que bonito, que bonito. Hoje vou deixar de ser tonta, viver a vida louca, viver a vida louca. Hoje não vou chorar mais, quero ser mesmo assim, bonita e airosa para te dar a ver. Hoje procuro o homem ideal para ficar toda a noite, para ficar toda a noite. Está gravado. Mas já me encontraste, é o Adolfo. Já. É o Adolfo. Ah, o Adolfo. Sim, esta vida. O marido da Tuxa, o marido da Tuxa está aqui connosco. Não? Olha, mas tu qualquer dia, em vez de partires uma guitarra em palco, partes já um telemóvel, percebes? Não parto telemóvel tempos, nenhum. Os tempos já não são os mesmos. Não, não, mas eu sou a 100% a favor da música pimba, não é? Muito bem, e de um muito bom vestido de lancholas, e de um bom casaco, de um bom tailleur de lancholas, ou um bom tailleur preto com... Claro. Não, nem pensar, filho, não se usa, claro. Já não se usa. Se eu mandei para a RTP, mandei e-mails a arrasar onde é que foram ficar aquelas porcas da Catarina Camacho e a Joana Teles... Jesus, aqui a largar uma, farpas. Olha, mas olha que elas são umas porcas bem jeitosas. E uma, ah pá, isso é para ti, para mim não, quando eu sou fessureira. Ok, olhem, pessoal, vamos falar de pornografia. Vamos falar. Eu só havia um homem que eu podia fugir. Quem era? Nem é preciso dizer, né? Quem está do outro lado a falar, né? Era o quê? Era o Paulo, muito bem. Ai, sou eu, opa, que honra, que honra. Oh, Tuxa, olha, vamos falar deste género tão mal amado do cinema, sim, que para os mais conservadores nem sequer se trata de cinema. Sim. Mas na verdade é que até esses têm um passado pegajoso no que toca a esta temática. Ai, tu não sabes a minha hora, eu sou assediada até dizer chega por homens dos 40 até aos 60. Calma. Eu não tenho a mínima dúvida. Que tu já horror, viste, poderosa como tu és. E eu ando tapada até ao pescoço, que está aqui o Daniel. Olha lá, tu tens aqui lá para a Arábia. Hã? O Adolfo, olha, tens que ir de férias com o Adolfo para a Arábia, ver se ele troca lá por meia dúzia de camelos. Não, e lá vives que nem uma rainha. Nem pensar. Olha, Tuxa, o filme que nos traz cá hoje é um dos teus mais de 40 filmes de homens com homens que tu dizes já ter feito. É verdade isto? É. Sim, ok. É um dos filmes que nós tivemos acesso e até ver é o único filme do teu currículo que eu já tive a oportunidade e o privilégio de ver. Desculpa, de interromper. Os meus DVDs, onde é que estão? Eles não são DVDs, são cassetes, são videocassetes. Os meus cassetes. E estão guardadas. Tu disseste que ias passar para DVD para mim. É verdade. Nós passámos para DVD um deles, ainda falta o outro. Ele não está esquecido. Os filmes têm um V de volta. Eles vão voltar. Ah. Está prometido. Mas, epá, entretanto já passámos um deles para DVD, que é precisamente As Brincadeiras do Menino Zequinhas, que é um dos exemplos do cinema porno que se fazia em Portugal, português. E para já, o Menino Zequinha também já bateu a bota, infelizmente. Não me digas. Não me digas. Epá. Era o Augusto. Como é que ele se chamava? Era o Augusto. Ok. O Augusto. Pronto, paz à sua alma. Espero que ele esteja aqui entre nós a ouvir este podcast. É. Exatamente. Olha, dedicamos o podcast número 200 à memória do Augusto, o Zequinha. Trabalhou muito bem, boa performance. Exatamente. Trabalhou o outro moço também, já falecemos, o outro moço via muito. O Zequinha apanhou. Isto é um memorial, este podcast. Bem, mas não estás só viva, que é o que importa. O Zequinha apanhou o que a gente chama o vírus da sida, né? Hoje era um, amanhã outro, no outro dia outro, sem proteção, sabes como é que é, né? Olha, como é que tu te meteste nesta... Como é que isto aconteceu? Como é que começaste a fazer filmes? Fizeste porno? Algum casting? Pois, fizeste algum casting? Epá, não fiz nenhum casting. Já conheci o Menino Zequinha há uma data de anos. Depois conheci uma gaja que mora na... Menino Zequinhas, que é o Augusto, não é? Sim. Para lá de Sintra, que chama-se Ana. Desculpa, em que ano, mais ou menos em que ano é que isso foi? Não sei, já nem me lembro. Inícios dos anos 90, talvez. 90, sim. Okay. Conheci a Ana e a Ana, pronto, entrou também nesse coisa da pornografia, cedeu-nos a casa dela. Trabalhar com mulheres de pornografia não dá. Ah. Eu fico mesmo enguiçada, não há hipótese. Então, o filme tem três sketches. Um é na sala de aula, não é? Essa na sala de aula. Tu és fases de aluno, ou de aluna, aí, nessa sequência. E depois é uma sequência numa casa, não é? É na casa da Ana, em Sintra. Em Sintra, ok. E tu fazes de quê? Eu não se chega a perceber muito bem. És uma explicadora do Menino Zequinha? Não, eu faço a matriarca do Menino Zequinha e da casa. Ah, muito bem. E depois na última sequência não apareces. Não, não fazes parte dessa sequência, não. Porque é o Zequinhas e uma outra rapariga. E outra rapariga, porque eu fiquei... eles passaram-me... o meu papel depois é passei a patroa. Oh, Tuxa, eu acho que faltou uma cena principal, um clímax nesse filme, muito sinceramente. Que era um gangbang no final entre todos. Uma espécie de Royal Rumble. Sim, era o Zé. Mas não houve, não houve. Mas não houve, houve. Era o Zé que era para entrar, mas esse também já faleceu. Mas o quê? Olá, lá, isto é podcast vai acabar por ser. É um rip. Um podcast a tipo, façam sexo seguro, não é? Pois. Morreram todos com complicações de HIV ou quê? Não, esse tal Zé era muito bêbado. Foi cirrose, provavelmente. Entregou-se ao deslache, entregou-se à pobreza e ao deslache, pronto. Okay. E à bebida. O menino Zequinha. Era hoje um. É aquilo que nós sabemos. Hoje um tapava o buraco, outro dia tapava outro buraco, epá, e apanhou o HIV. Pronto. Quem nos estiver a ouvir, sexo com preservativo. Pois, mas agora, não sei se já se uns sexos, ou se uns preservativos novos, que uns têm a tromba de um rato. Com o pelo e outro... Mas isso é ergonómico? E outro é um, funciona? E outro é um... isso é quando é para entrar pelo esgoto. Quando é para entrar pelo esgoto adentro, usa um rato. E o outro? Saiu com sabor a morangos, sabor a cerejas, sabor a bananas. Nós fizemos um pedido a outros podcasters e amigos para darem o seu testemunho e percebemos que entre os anos 90 e o novo milénio há um gap geracional onde muitos adolescentes tiveram uma infância muito triste e infeliz porque foram privados da experiência elucidativa de ver um verdadeiro filme pornográfico. Muitos deles, os mais jovens, já só tiveram acesso aos monstros dos clipes MTV do coito interrompido, que são o Pornhub, e nunca viram um filme do princípio ao fim. Vamos começar aqui pelo testemunho do João, do podcast Cinema e Tal, que se nota perfeitamente que é um millennial do porno. Ele não gosta muito de longas metragens, nem de sexo tântrico. É mais adepto de viver depressa e perigosamente, mas com preservativo. Olá pessoal, sou o João André do podcast Cinemetal e venho hoje celebrar o 200º episódio da VHS. E não há nada melhor do que falar do estilo mais visto e menos assumido da história do cinema. O cinema porno. Contrariamente à convocatória da VHS, eu prefiro antes falar da efemeridade do porno. Para mim, o cinema porno é sempre um cinema de autor e de curtas-metragem. Portanto, é sempre uma categoria que tem de ter entre 20 a 30 minutos de filme. Caso contrário, não é sequer motivo para o abrir. Convém que a direção de fotografia tenha sempre presente uma boa iluminação, uma boa saturação de imagem, que realce os planos apertados. Mas a grandiosidade do porno reside nos planos, que aliás, Alexander Sokurov realça na sua obra Arca Russa. Portanto, planos sequência. Um bom porno é aquele que é rodado num único take sem jump cuts. Independentemente de preferirmos S, MILFs, huge tits, teens, amateur ou mesmo females, porque há gostos para tudo, o plano eleição será eternamente o plano sequência. É óbvio que o formato é também muito importante, assim como a inexistência de banda sonora, ainda que as músicas de elevador estivessem muito presentes no cinema porno dos anos 80 e 90. Eu arrisco-me a dizer que realizadores como Martin Scorsese, Alfonso Cuarón, Orson Welles, Joe Wright, Bellatar, etc., muitos outros conhecidos pelos planos de sequência, se tenham mesmo inspirado nos filmes porno. A questão é que um bom filme porno serve o seu propósito naquele momento e não é comum repetirmos o mesmo filme duas vezes. Ou seja, normalmente quer-se sempre novos filmes, com um novo elenco e em situações quotidianas. Daí a efemeridade do cinema porno que há pouco falei. Ainda assim, existem algumas exceções, como Star Wars XXX, Clockwork Orgy, Descent Avatar. Existe apenas um filme que reside no meu coração, ou na minha mão, que se chama Caseiradas Portuguesas, volume 4. E porquê? Porque a atriz em questão, e não vou revelar o seu verdadeiro nome, foi minha colega de escola e na altura chegámos a ter um flerte. Desta forma, este é o único filme porno que tenho em DVD original, só gostava de o ter autografado pela própria. Posto isto, quero desejar longa vida à VHS, que de forma prática tomou pulso forte na celebração do episódio número 200, com uma magnífica edição sobre o cinema pornográfico. Os pintalhos da princesa. Estamos de regresso à sala de estar do podcast, hoje com Tuxa, ou Miss Agatha, ou Fernando... o quê? Catrapila. Fernanda Fonseca. Fernanda Fonseca, que participou no As Brincadeiras do Menino Zequinhas, um dos exemplares do cinema porno que se filmava em Portugal, nos anos 90. Tuxa, qual é a tua posição preferida? É a canzana. Ela... Logo à bruta, mesmo à animal. Vocês tinham, lá durante a rodagem, vocês tinham uma equipa de bastidores com cenografia, maquilhagem, guarda-roupa, catering? Não. Ou tinhas tu que levar na marmita? Desculpa, tinhas que levar a tua própria marmita? Não, a Ana fazia o almoço para a gente. Ah, era, já que era em casa dela, não é? Era, e a maquilhagem, roupa, calçada, é tudo meu. Ok. Como é o costume, okay, não é? Mais de 40 filmes, dizes tu? Sim. Epá, uma cena, o filme, quem gravou os filmes e vendeu os filmes, que já não existe esse escritório, uh-huh, era na calçada de Carriche. Eles tinham dias de mandar aos 100, aos 200 e aos 300 para Londres. Eram outros tempos, poxa, não era? Era. Mas, tu sabes lá, aqui na... Vocês conhecem a Vesúvio Filmes? Não. É a distribuidora. Eu julgo que foi a Vesúvio Filmes, que depois foi uma distribuidora portuguesa de filmes porno, que adquiriu os direitos deste nosso filme. Pois, porque... teu, neste caso, não é? Porque as casas de sexy shop aqui, por exemplo, aquela na Rua dos Sapateiros, é pá, eles tinham o Zeca que lá trabalha, que é mulato, chegou-me a dizer, mulher, onde é que foste buscar este sucesso tanto, mulher? Que, todos os dias temos que mandar, ou dia sim, dia não, temos que mandar vir 30, 40 cassetes tuas, desaparece tudo. Tudo doido para ver a Tuxa. É só pervertidos, pá. É. Só pervertidos. Alguma vez foste conhecida na rua? Fui. Por causa dos filmes? Ah! Então? Olha, não é a professora do menino Zequinha? Não, minha senhora deve estar enganada, de certeza. Minha senhora? Sim, era uma senhora. Era, e outras vezes, ainda hoje, há pouco tempo, eu fui na Baixa, no autocarro do 30, que eu chamo autocarro dos velhos, que vem da Pecheleira até aos Capuchos. Uhum. Duas velhas a quase que se batiam uma à outra. Uma dizia assim, não é a tucha da televisão, não. Ah, mas, e a outra, mas aí dizia, já é da série da casa deste senhor, sim. E a outra dizia, é. Pois eu tive que ir aqui a elas e disse, minha senhora, não se bate uma outra, sou. Mas, minha senhora, acho que tem o direito de ter a personalidade também, claro. Tem que sabê-la respeitar na rua, fora, não é? Fora da televisão, não é, minha senhora? Guardas saudades dessa websérie da casa, claro, deste senhor? Claro. Foi muito fixe, não foi? Eu adorei aquilo. Não, mas sei, guardo se... mais saudades do meu Big Show Sick. Ah, tu chegaste a ir ao Big Show Zika? Duas vezes. Eu sei que tu foste às noites marcianas imitar a Ágata, não é? Sim, e fui com a minha querida Júlia Pinheiro e o meu amigo e adorado Valentim Loureiro. Ai, que bem! Produtor das noites marcianas... Eu queria ver isso, cujo, pá! O produtor das noites marcianas... Sim. Era o que é produtor dos reality shows, uhum, que é o Serginho. Ah, o Serginho, mas o Serginho que depois esteve nas Noites Marcianas, não é? É esse Serginho? Sim, era esse Serginho que era das Noites Marcianas, que era o apresentador, bem, que é o que está na TVI, nos reality shows. Tu chegaste a ver os Gato Fedorento a fazerem um tesourinho deprimente onde tu apareces? Ah, cheguei, não gostei, processei mesmo. Processaste, mas ganhaste? Ganhaste o processo? Ganhei a causa, claro. Eles têm que pedir autorização, seja o que for. Eu disse mesmo à minha advogada, perguntei, mas doutora, tem que procurar a esse porco que surge nojento do... Ricardo Araújo Pereira, do Ricardo Araújo. Onde é que ele foi buscar a autorização para fazer isso? Bem, eles iam aos arquivos da SIC, neste caso, não é? Iam aos arquivos da SIC e iam lá buscar aquele material e fizeram um tesouro independente. Mas mesmo assim... Está online, quem nos estiver a ouvir e tiver curiosidade. A Tuxa que nos perdoou, mas está online, não é? Quem quiser pode ver. Olha, consegues-nos dizer outros nomes de outros filmes que tu tenhas feito, para além das Brincadeiras do Menino Zequinhas? Que outros filmes é que andam por aí? Epá, andam filmes por aí. A rainha das coisas, das violetas no Chiado. Que andam para aí. Isso é um nome. Isso é um nome digno do Fellini. Onde eu apareço com uma peruca preta, com risco ao meio e as tranças. Uh-huh. A menina das tranças pretas. Ok. Isso era cantado por Fernando Farinha. Cantado? Sim, por Fernando Farinha. A menina das tranças pretas. Ah, não no filme. Não, no filme. Só inspirou o título. O título. E depois há a Rainha Top Model. Todos nomes muito softs. Todos eles fizeram. E a Deusa de Cascais. A Deusa de Cascais? Exatamente. A Tuxa faz Cascais? Exatamente. Tuxa das Cascais? Exatamente. Muito bem. O género, vamos a ser aqui sinceros. Tu tens o melhor de dois mundos, não é? Porque tu tens... O teu lado feminino, não é? Sim, digamos, mas também assim, tenho o meu lado masculino. O lado masculino, claro. E isso nos filmes aparece. Sim, exatamente. Tudo. Não achas que isso possa fazer confusão a alguns espectadores? Ou pelo contrário? As pessoas gostam da diferença. Epá, é assim. Como há tantos homens encobertos que gostam mais de comer um cu, que sei lá, do comer um grelo, de hoje em dia tem que se explicar tudo como é que é, como é que não é, como é que foi, como é que aconteceu, como é que não é. E então... As pessoas hoje em dia não podem ser hipócritas, nem podem ter complexos. Têm que ser abertas. Certo. E abertas aqui é a palavra de ordem. Porque hoje em dia, se eu te for a dizer, um homem gosta mais de estar com uma transexual, que é o meu caso, do que estar com a própria mulher na cama. Porque eu tenho um moço, meu amigo, que é da GNL, não interessa o nome, para já não posso também dizer, que disse-me para mim, eu estou farta de pedir a comer arroz todos os dias. Está certo, agora está certo. Quero juntar um bocado de feijão ao arroz, não é? Pelo amor de Deus, pá. Vamos então aqui agora ouvir outro testemunho. Neste caso agora vamos ouvir o João Bastos, da Revolta da Pipoca 2. João Bastos, um abraço. Ele é um conterrâneo figueirense e nota-se que teve uma infância jovial. Então, Paulo e Daniel, seus grandes tarados a quererem ouvir falar sobre pornografia, pois... Bem... Eu também tenho umas memórias sobre esse tema, por isso vamos lá então partilhar isso com vocês. Muito rapidamente, três memórias, três filmes. Primeiro, uma casseta VHS encontrada em minha casa, lá nos idos anos 80, 90, ainda andava eu na escola primária. Era um filme que se chamava Love Stories. É tipo Love Actually, o amor acontece, mas com badalhocas, ou seja, várias histórias que se cruzam com muita ação à mistura. Este é mais a querer para o erótico, mas havia lá boas penugens. Lembro-me de uma cena em particular, de uma gaja que estava cheia de calor e então punha assim um bloco de gelo em frente ao ventilador, de modo a conseguir refrescar-se. Este não era muito explícito, lá está, era muito erótico. Há outro ainda que tenho que realçar, este é um clássico, acho que toda a gente conhece, aqui no campo mais badalhoco. De nome Rabinho dos Bosques, este contava a história de veras conhecida, mas com muita foda à mistura. É certo que não tinha o Kevin Costner como herói ou o Alan Rickman como vilão, mas tinha ali boas quecas em celeiros, se bem me lembro. Sei que envolvia palha. Vai ser um filme a rever para ver se as minhas memórias não me enganam. O terceiro filme com que termino este pequeno comentário é um filme também mais para o erótico e é um clássico que comprei em VHS. Este comprei o mesmo. Falo de uma das obras-primas do realizador italiano Tinto Brass. Devem conhecer, claro que sim. E é o Pecados de uma Virgem. Contava então a história da Lola, uma jovem virgem que era noiva de um padeiro e que tinha que se manter imaculada até ao seu casamento, mas andava com calor no pipi. Ela queria então ser muito encavada e tal, e pronto, e depois já ali umas aventuras pelo meio. Este filme tinha lá umas cenas míticas que eu ainda hoje me lembro e já não vejo o filme para aí há... desde ontem. Tem um passeio de bicicleta com que começa o filme e mete os padres todos malucos e ficam ali a vê-la a pedalar e a ver-lhe a pintelheira. Era uma mulher que faria então o Graciano Saga, o saudoso Graciano Saga, saltar do caixão. E, se vocês não conhecem o Graciano Saga, ele tem uma música que se chama Mulheres Peludas, portanto, ido ouvir. Outra cena memorável é a perda da virgindade da Lola, que é comida pelo noivo na padaria, lá onde ele fazia o pão. A cena termina com um vestígio de sangue que provava então realmente que ela era virgem. Estes eram tempos saudosos, realmente, da pornografia. Hoje em dia é muito fácil chegar à Érica Fontes, à Diana Cu de Melancia, à Mia Khalifa, aos vídeos do Backroom Casting Couch, ou ao All Japanese Pass e muitos outros. Mas já não é a mesma coisa. Eu queria aquela coisa, aquela sensação de pôr a casseta às escondidas e estar sempre com medo que alguém aparecesse. Portanto, resumindo, Love Stories, Rabinho dos Bosques e Pecados de uma Virgem. E de lá ver. Vá, portem-se bem. Oh, Tuxa, diz-me aqui uma coisa. Houve alguma cena que tu gravaste que foi que tivesse sido contrariada? É pá, que tu não quisesses gravar, é pá, mas pronto, mas tinhas que ir a gravar? É pá, sim, teve uma cena, não foi uma cena, foi duas. Cada um meteu duas mulheres. Duas mulheres? Duas com mulheres? Com as mulheres tu nada, e não. Um travesti. Não, nem pensar. Preferi que Deus me dê a morte na hora H. Mas tu sabes, estavas a interpretar, não, cara, estavas a interpretar um papel, pois, não é? Sim, eu sei que é, mas não, fico logo... Mas olha, tu disseste ainda há bocado que até o polícia te disse que não se pode comer arroz todos os dias, não é? Claro! Tem que meter um feijãozinho, é? Para desenjoar. Então, e aqui também não se mete um... É pá, não. Sim, tu um marisquinho. Não, tudo que mete mulheres, acredita mesmo. Não? Eu fico eufórica. Eufórica, mas negativamente eufórica. Parece que fico cheio de frio, parece que, sei lá, não. Mas aquilo é quase a mesma coisa. A mesma coisa é das pretas. Não, espera. Olha, mas para um ator é indiferente, percebes? Para um ator é indiferente, tens que entrar no papel. Era isso que eu queria dizer. Quando se tem que fazer um papel, no meu caso, se tivesse que fazer um papel um dia com outra mulher, porque interessa. Esse é o money, o match money. Claro, isso também faz aqui, não, a diferença, não é? Não é, todos temos um preço, não é? Sim, não é. Olha, mas isto aqui, o filme, as brincadeiras, isto era uma paródia àquela série de comédia que passava na RTP, não é? Que era... O Menino Tonecas. É, mas pagaram. Pagaram? Quem é que pagou? A produtora pagou a RTP, não é? Não, a produtora que fez esse filme de pornografia do Menino Sequinha, uh-huh. Pagou-me a mim e pagou a Ana. Claro, a Ana pagou muito menos. Claro, a mim pagou-me na altura... Quer dizer, usaram a casa da rapariga, sim. Usaram o fogão, sim. O gás... O bar, não é? O foram, minibar. Foram à dispensa dela, à literal e à metafórica. Sim. E ainda pagaram menos à rapariga. É pá, claro. Acho isso injusto. Pois, mas eu ainda recebi 150 contos naquela altura. 150 contos, maravilha. Olha que... Quanto tempo de rodagem é que aquilo foi? Foi tudo... Epá, aquilo teve-se a rodar 3 vezes porque eles não estavam na posição de levantar o pênis. Tu consegues aguentar-te ali firme? Sim, sim. Não precisas de comprimidos? Não, nada mesmo. Aquilo corre tudo que nem manteiga, do tudo. Princípio ao fim. Só que é assim, epá, eles depois tiveram que mandar cortar as cervejas, percebes? Porque eles bebiam, começavam a beber cerveja antes de começarem... Era a rodar, percebes? E então, por exemplo, claro, esse eles se calhar foram pagos em cerveja. Outros, eles se calhar, esse foi o salário deles, foi uma grade de cervejas. Não sei, eles sei que o Zé, o falecido Zé, antes de começar a gravar, já tinha bebido algumas 5 cervejas de médias. E então, claro que não deu. Pois, pronto, no outro dia o produtor disse: é pá, desculpem lá, não levem mal, mas podem beber depois da gravação. Antes da gravação, ninguém bebe nada de álcool aqui. Tem que haver profissionalismo. É, e foi o que foi. Okay. Sim, e há menos riscos de acidentes no trabalho, claro, nesse, porque beber e trabalhar há sempre o risco de acidentes. Claro. Não funciona, não é? Não. Olha, há lá uma senhora na rodagem, opa, que já tinha idade para ser avó. Era a professora. Era a professora. Ah, essa é a Ana, a dona da casa. Essa era a Ana. Então, mas olha lá, ela fez o filme apenas pelo prazer de o fazer ou estava a passar alguma dificuldade financeira? Não, ela fez o coisa do prazer de o fazer. Sim, não, prazer de o fazer. Sim, porque acho que ela gostava de navegar à esquerda e à direita e ao meio, percebes? Ah, mas então. ela já teria aqui uns 50, não? E 5. Eu já não me lembro do nome da rapariga que aparece na última sequência, onde também tu não estás. Também não me lembro. E belos cheios. Ah, é a Isabel. Não estava à espera. O filme teve alguma estreia em sala de cinema ou foi logo diretamente para vídeo? Não, foi logo diretamente para vídeo. Pô, que tu és sonhador, pá, aquilo é diretamente... Não, havia alguns cinemas que eram dedicados só a esta temática. Ah, não, sim, aquilo teve... Aqui em Lisboa, não é? Até não, havia. Aquilo passou no Piolho, onde era o Piolho antigamente, que agora é um sexy shop na Rua dos Sapateiros. Donc eu fui proibido à entrada porque para não haver aquele impacto logo, porque as pessoas conheciam-me, né? Eu ainda mesmo hoje, maquilhada, eu vou qualquer lado com o Adolfo, epá, e as pessoas conhecem, olha, você não é a tucha da televisão? Dizem, sim, poça, nem assim maquilhada vocês me largam da mão, pá. Então, pois, maquilhada é que tens aquela persona toda ali. Horrível. Alguma menina deste que eu tenho uma senhora que esteve quando eu fiz a Expo. Sim. O Eros? Foste ao Eros? Não, quando eu fui... A Expo 98? A Expo 98, quando eu fui... Mas que eras um olharapo? O que é que tu fizeste? Não, quando eu fui cantar com os bailarinos da Ruth, mexe que eu gosto, e eu fiz a primeira parte e o Kim Barreis o fecho. Eu depois posso partilhar na nossa página do Facebook. Tem um cartaz espetacular ali. Cartazes. Mas há ali um que eu gosto particularmente, que é da festa do enterro do Caloiro no Isla. Sim, mas há outro. Que mete no cartaz Nel Monteiro, Zé do Pipo, que também já não está entre nós, não é? Mais outro. Acho que o Zé do Pipo... Fugiu. Eu acho que és tu que tens a maldição, Tuxa, porque todos os artistas que andam à tua volta, que não passaram pouco tempo, pá. Eu, se calhar, acho que o Zé quero do ver se este, este podcast do, é breve. Acho que o Zé do Pipo fugiu com outro homem para o Brasil. Bem, vamos ouvir então mais um testemunho que nos chegou da World Wide Web. Desta vez é do amigo Carlos Geria, do podcast O Espelho de Narciso. Ele sempre teve um fetiche por um nicho pornográfico um motocross porno. Sim. Bem, vamos tentar perceber o que é isto. Aceitando então o vosso convite, eu penso que o primeiro, ou talvez o que me tenha marcado, terá sido num dia que nós, eu e um amigo meu que morava ao pé do liceu, pronto, não tivemos uma aula e acabámos por ir ao videoclube que ficava exatamente ao pé do liceu, que naquela altura era normal haver videoclubes ao pé dos liceus. Ele também morava naquela zona. E então acabámos por ir alugar um filme. Eu lembro que na altura os filmes pornos ou de motocross, como se chamava assim na altura, não, as capas estavam escondidas, né? ninguém conseguia ver as capas. Então o senhor acabou por nos propor... um que se chamava Dom Fernando Prega Fundo. O Dom Fernando Prega Fundo basicamente era Espera aí, o que é que está aqui a passar? O Dom Fernando de Brega Fundo, basicamente, era um gajo que fodia gajas a torto e a direito num descapotável. Pronto, e nós acabámos por ver o filme. Nesse dia quase fomos apanhados, porque a irmã dele, entretanto, estava a chegar a casa e eu só o via correr para o leitor do VHS e conseguiu ainda tirar a cassete. E depois nós dissemos que estávamos a ver acho que na altura ainda estava a dar o preço certo e nós dissemos, epá, estamos só aqui a ver o preço certo, muito concentrados. Hoje em dia já não ligo muito a isso de coisas de pornografia, porque já sou um gajo adulto e, epá, deixa-me só ver o que é que... Já sou, pois, estou só aqui a ver umas coisas no meu portátil que uns trabalhos que eu estou aqui a fazer e, epá, anda, sim senhor, e pronto, um abraço para vocês todos, tá? Deus. Olha, um beijinho para o meu querido amigo Jeria. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Olha, tu de vez em quando revejo os filmes que fizeste com algum saudosismo ou até para apimentar a tua relação aí em casa? Não. Mas o Adolfo sabe do teu passado, certo? Sim, claro, mas essas coisas ficam arquivadas na gaveta para o resto da vida. Tu sabes que há atores que depois de uma carreira na indústria pornográfica têm dificuldade em gerir a vida familiar e até livrar-se desse fantasma, mas tu lidas bem com isso. Ah, eu lido bem, filho, porque eu é pão casqueiro, dou a quem doer. Por exemplo, imagina, se hoje te dessem um bom salário e condições de trabalho, com seguro contra todos os riscos e se estivesse sindicalizada, tu voltavas a entrar num filme porno? Sim, mas o cachê tinha que ser muito grande. Quanto é que tu pedias? Com a inflação e quanto, tudo, não é? Quanto é que tu levas? Epá, para fazer um filme pornográfico eu me levo um mínimo 4 mil. 4 mil? 4 mil? Né? Sim. Epá, eu acho que isso é o orçamento da produção. Total! Olha, mas fazes os três pratos, certo? Exatamente, e tem que, okay. E tem que ser assim. É logo 3 mil na mão, quando, antes de começar a rodagem do filme, e os mil depois quando acabar o filme. Eu não sei se vocês se lembram da vossa primeira experiência ou contacto com a indústria pornográfica. Eu lembro-me perfeitamente do primeiro filme porno que vi. Vais falar da tua experiência pessoal, Paulo? Vou. Então, vá. Opa, foi um dos últimos filmes da carreira do John Holmes e chama-se O Diabo em Mr. Holmes, a.k.a. Mr. Holmes com o Diabo no Corpo. Foi o primeiro filme que viste? Foi. Okay. Eu devia ter uns 3 anos. 13. 13, calma, não me tinhas 3, sim. É... 13 anos. Pois, tu já és bom. Tu já és bom, agora como homilho. Agora imagina com 13 anos, vias ser um pão. Com 13 anos, coitadinho, ele ainda nem tinha pelos públicos, ducha. Olha, eu agora. Espera para os 18. Fico um bocado constrangido. Bem, mas foi como manda a lei. Foi com uma cassete VHS que andou a rodar de mão em mão lá pela turma. A dada altura ela já brilhava no escuro. Era uma cassete de um irmão mais velho, de um miúdo lá da turma. E eu lembro-me que, apesar dos contornos hardcore, tinha uma história com pés e cabeça, em que todos os atores se esforçavam por dar alguma credibilidade às suas atuações. Boa. E notava-se que tinha uma equipa cinematográfica por trás, salvo a expressão, né? Sim. Que vou além chamar. De que era rodada em película. More. Olha, diz-me, minha querida. Não, ela tá a falar com o Adolfo. É com o Adolfo. Sim, quase que o Adolfo está a fazer o jantar. Mas o filme que provavelmente mais me marcou a esse nível foi o E-Terminator. Heat, de calor, Terminator, tudo pegado, que é dos anos 90, já gravado em vídeo. Também uma cassete rodada lá pela turma. Era uma óbvia paródia sexual ao Exterminador, onde um tipo vestido com um casaco de cabedal e óculos escuros, que vinha do futuro com a missão de dar prazer às mulheres, era tipo um coelhinho das pilhas do Duracell, em que, para o final, a única coisa de Exterminador que restava eram os óculos escuros. Eu tenho uma história com um filme pornográfico, nós já falámos no podcast, do podcast do Eduardo Mãos de Tesoura, em que existe a paródia porno, que é o Eduardo Mãos de Pénis, como tu sabes. Exatamente, isso é um clássico. E que, gerou várias sequelas. Sim, sim, sim. E eu lembro-me de ter... Não era um rapaz, era uma rapariga, era a minha colega de mesa, que disse que tinha visto com os irmãos um filme chamado Eduardo Mãos de Pénis. E eu durante anos pensei que ela me estava a espetar uma peta, quando depois finalmente chegou cheguei à internet e descobri que era verdade. Existe, efetivamente, o Eduardo Mãos de Pênis, que, se, na verdade, eu imaginei que cada dedito fosse tipo uma pila, não é? Mas não, aquilo acho que era cada punho... Eram próteses. Era uma pila. Era uma pila, exatamente. Vamos aqui a mais um testemunho. Desta vez é o stand-up comedian Tjoka, que nota-se que já é um jovem vivido, do século XX analógico, onde os arbustos proliferavam mais até do que os eucaliptos. Vamos ouvir. 1990 foi marcado pela chegada de um leitor de VHS ao meu quarto. Um dia, aproveitando a ausência dos meus pais e a presença do meu vizinho e do seu vídeo, demos asas à magia dos 21 pinos e embarcámos numa tarde de saudável pirataria. No meio dos Rockies, Rambos e Van Dammes estava o sugestivo Night Shift Nurses, filme porno de grande calibre que recebeu em português o épico título de Enfermeiras com o Fogo no Rabo. Uma obra de alta relevância política, onde não faltavam fervorosas apoiantes de Bush, mas também as adeptas do Terceiro Reich e ainda seguidoras de Mahatma Gandhi. Do Equador para baixo, víamos de tudo. A norte do Equador, tudo muito mais magnânimo. Era a primeira época áurea do Silicon Valley. A cassete ficou guardada à vista de todos. A etiqueta na lombada dizia rotações. O que não era todo mentira. Muito rodou aquela cassete a dar corda a uma quantidade avassaladora de canholas esgalhadas à custa dos tratamentos aplicados pelas ditas enfermeiras. Tive um fim que tem tanto de lamentável como de irónico. Certo dia de maio, o meu pai decide gravar as cerimónias do Santuário de Fátima e escolhe aquela cassete para isso. Apresentou o argumento de isto que está aqui gravado não interessa a ninguém. Felizmente, a cerimónia durou mais que o filme e o meu pai nunca chegou a perceber. Mas não deixa de ser irónico que uma cassete onde estava gravado um filme porno tenha sido usada para gravar uma cerimónia em louvor à Virgem. Sendo que ainda assim, na minha opinião, o filme porno ressuscitou mais mortos que a Nossa Senhora de Fátima. Vá, beijinho, Joquinha, ternura. Gostei muito de ouvir. Opa! É, bem bom. Para mim não falas assim, não. Outubro de 1974. Logo após o 25 de Abril, Portugal conhece a primeira revista de material pornográfico explícito, de seu nome Gina, das edições Pirâmide. Vendeu 150 mil exemplares dos primeiros 4 números e chegou à edição número 196 em 2005, tendo-se tornado uma lenda para uma geração. Eu, quando andava no ciclo, havia um pinhal com um mato à frente do ciclo e havia lá uma casa abandonada há muitos anos, onde as silvas já tinham crescido por todo lado. Onde tu ias bater canholas. Onde os putos iam fumar os cigarros. À escondida. Close enough, sim. E eu fui lá mais um grupo de miúdos, fomos para lá fumar os primeiros cigarritos e encontramos, aquilo devia ter sido uma papelaria, livraria ou armazém, não sei, qualquer coisa, onde estavam resmas e resmas e resmas da revista Gina. Nós descobrimos um tesouro. Mas isso é uma mina, exatamente. Um tesouro que nós descobrimos lá. O material era em grande parte uma adaptação de uma publicação alemã e que de resto acompanhou a tendência do que se vendia em cinema em Portugal. Só durante os anos 90 começaram a surgir os primeiros exemplos de produção nacional, sendo o bastião de todos eles o fim de semana lusitano. Diz o blog Sr. João que a receita do filme são 3 putas acabadinhas de recortar no intendente, 2 trolhas desdentados, 1 quarto de pensão rasca sem janelas e uma câmara de vídeo beta. Enfim, o clássico que ainda assim conseguiu vender mais de 20 mil cópias. Fim de semana lusitano 2, domingo, foi a sequela, calha bem, que repete a dose com mamalhudas cinquentonas. O found footage pornográfico mais popular em Portugal foi definitivamente aquele protagonizado pelo arquiteto Taveira em 1989, graças à matreirice de uma empregada. Os vídeos caseiros, onde encavalitava e colocava todo lá dentro, em alunas e socialites, no seu escritório, aquilo, disseminaram-se. Aquilo, se não houvesse imagem associada, parecia que era um dentista a trabalhar. Pronto, era muito, era... pronto, já está. Se sair as cassetes do Taveira em formato podcast, pode ser uma consulta de dentista, não é? Também há perfuração envolvida. Também há brocas, não é? Tomás Taveira nunca mais foi visto da mesma forma e teve de se afastar da exposição pública até aos dias de hoje. Cavaco Silva, então primeiro-ministro, chegou mesmo a afirmar para a televisão que o leak era uma campanha contra membros do governo português e suas famílias, uma vez que algumas dessas mulheres eram casadas com altos funcionários. Inspirado neste episódio, chegou mesmo a ser feita a pornoparódia nacional Tavares, o arquiteto de quebra-bilhas. Já depois de 2000, o país conhece o seu primeiro household name da indústria, Salião, o realizador porno meio pirata, meio guna, fanático dos POVs, e que graças à sua personalidade acabou por ser uma cara conhecida em entrevistas de televisão. Na SIC Radical? Exatamente, e presença recorrente na SIC Radical, onde chegou mesmo a apresentar um programa. Capitão Hobby, Na Minha Cama com Eles, Top Stripper e Badalhocas, que, dos seus filmes, foi o que mais vendeu. O nosso caríssimo amigo Pedro Cinema Xunga alertou-nos para os relevantes títulos como Ângela Enrabada, Dívida Perdoada, de 2013, e Sócia, Estou Aqui Entesadíssimo, uma paródia ao Paulo Futre de 2011, em 3D, vejam bem, e que ele faz a review no seu blog. Agora que o pelo público é coisa do passado e as atrizes com problemas de hemorroidal são recusadas, há uma lufada de ar fresco no panorama nacional. E há muito que merecíamos isto, diz o Pedro no blog. Há que realçar o Diário Sexual de Maria, porque se trata muito do bem. Primeiro filme do talento nacional Érica Fontes. E que foi ali gravado para os lados de Ferrel, em Peniche. Ela tinha apenas 18 anos quando o fez e desde então a sua carreira ejaculou internacionalmente, tendo ganho o prémio de melhor artista internacional ex-bis, com apenas 21 anos. Foi porta-voz do Salão Erótico do Porto e escreveu um livro de corpo e alma. Ainda sobre o filme, Érica diz ter sido uma rodagem de um dia, onde pratica sexo oral e vaginal com os portugueses Ângelo Ferro e Master Driller. Tal qual youtuber, também nós tivemos a nossa estrela a saltar da internet para o cinema de esticada. Quem já ouviu falar de Diana Cu de Melancia? Diana e o seu cu de melancia apareceram com um namorado online e em pouco tempo tinha a produtora nacional Hot Gold a produzir filmes consigo. A característica é mesmo a máscara de renda para tapar a identidade. O resto da fruta aparece bem exposta, como era suposto. A Hot Gold continua a ser a referência do melhor que se faz no cinema pornográfico em Portugal, com dois novos canais temáticos lançados em 2016, o Hot Man, com conteúdo gay, e o Hot Tabu, focado em fantasias e fetiches. Uma notícia desse ano fala em lucros na ordem do 1,5 milhões de euros para a Hot Gold, apesar de um percalço e um processo de dívidas fiscais no currículo. Nós já aqui mencionámos a Vesúvio Filmes, como sim, distribuidora cá em Portugal. Sim, mas é pá, sobre a Vesúvio daquelas Filmes, míticas sim. cassetes em que a capa estava virada ao contrário. Sim. Mas antes disso houve também a Azul e Negro. A Azul e Negro era também uma distribuidora da indústria pornográfica em Portugal e Espanha. Pá, e rivalizava muitos títulos com a Vesúvio Filmes. O Azul Negro e a Vesúvio Filmes foram a telescola de muitos bons pais de família dos dias de hoje. Em Portugal, para além do Salião, do produtor das aventuras do Zequinho ou das brincadeiras, o Manuel Chilombo foi um nome a ter em conta e ele destacava-se no volume de produção. De coisas muito amadoras de diretamente para vídeo, que eram distribuídos precisamente pela Azul Negro e pela Vesúvio Filmes. E que o Paulo consumia à força toda. Hoje em dia, agora falando a nível internacional, ainda há quem se preocupe em fazer cinema em torno da indústria pornográfica, com guião, iluminação, guarda-roupa e efeitos visuais. O Michael Lean é um produtor e realizador que todos os anos arrecada os Oscars da indústria e as produções deles chegam a custar até $1 milhão. Já não é propriamente um daqueles filmes gravados no pinhal com uma handycam. Como é o caso da Vesúvio Filmes, a imagem que eu tenho da Vesúvio Filmes foi uma vez num salão erótico em Lisboa, já há uns anitos, em que passei pelo stand deles, epá, e aquilo... A cena que estava a passar nas televisões era de um cão a encavar uma senhora cinquentona muito, muito gorda, no ai, mato. Epá, era uma coisa terrível. Mas há fetiches para tudo, Daniel. Há fetiches sim, para sim, tudo. Sim. Epá, mas a Vesúvio Filmes era um outro campeonato. Eu não sei o que é feito deles. Se já não, acabaram. Eu acho que entretanto fecharam portas. A novidade deste podcast é que vamos estrear aqui uma rubrica. Guardámos o melhor para o fim. Exatamente. Uma rubrica com o José Santiago. O José Santiago vai, a partir de agora, e quando lhe der na telha, esgravatar a sua coleção de DVDs que tem em casa. Vai buscar os melhores exemplares e vai apresentá-los neste segmento que vamos estrear agora, chamado Direto para Vídeo. Direto para Vídeo. Olá, bem-vindos à primeira edição do Direto para Vídeo, aqui no episódio número 200 do VHS. Fui desafiado a mostrar um pouco da minha coleção de DVDs, Blu-rays, e a primeira escolha derivada ao tema e ao desafio que propuseram aqui no programa de encontrar o melhor filme pornográfico, ou aquele que nos marcou mais. Eu decidi enverdar por outro caminho, não é um filme pornográfico, mas já lá vamos. Este filme que eu escolhi para hoje chama-se Thriller, A Cruel Picture. Eu não sei bem qual é o título em português, sei que no Brasil é Thriller, é um filme cruel, sei que em Espanha não tem nada a ver com isto, mas é um título estranhamente português. Bem, este é um filme de 1974, bem na época Grindhouse, mas ao contrário da maioria, e quem conhece sabe que a Itália e os Estados Unidos eram os grandes produtores deste tipo de cinema, este filme chega-nos da Suécia. É um filme que conta com a Christina Lindbergh no principal papel e é ela que se tornou depois uma coqueluche deste tipo de cinema grindhouse e foi mais tarde exportada para os Estados Unidos também. Esta é uma edição que é limitada e tem as suas curiosidades. Esta edição tem duas versões, uma tem a capa vermelha, a outra tem a capa amarela. Qual é a diferença entre elas? Bem, este filme teve algumas alterações quando foi lançado em cinema. A primeira alteração foi colocar cenas pornográficas nas cenas onde o filme só tinha cenas de sexo, ou seja, cenas de sexo completamente banais, ok, com nudez, mas não tinham penetração nem aquelas outras coisas que alguns de nós, que eu não, conheço acerca dos filmes porno. E este filme, à rebelia da atriz principal, teve a inclusão dessas cenas pornográficas, como penetração e tudo o resto. E pronto, há uma versão, e é esta essa versão, esta é a versão hardcore, que pode ser adquirida, penso que pela Synapse Films, para quem é versado nas internets e nas lojas digitais, pode incluí-la lá. E esta edição, para além de ser maravilhosa em termos de imagem, é uma restauração ótima, tem também a particularidade de estar cheia de extras. Esses extras incluem não só a versão não censurada, e não é nenhum extra, mas têm também algumas cenas alternativas que foram cortadas em algumas versões da sua exibição. Tem também algumas fotos de produção, tem um documentário todo narrado e com fotografias, e podemos também encontrar alguns spots publicitários que, entretanto, nos cinemas foram colocados para publicitar o filme. Sobre o que é o filme? Boa pergunta. Ainda nem sequer me tinha lembrado disso. Bem, é a história básica, e digo básica porque é um tema completamente utilizado em vários filmes grindhouse, acerca de violação e depois vingança. Ou seja, temos aqui uma rapariga que é aliciada para o mundo do crime, é drogada, através da droga e do vício da droga colocam-na num círculo de pornografia e de prostituição. Tentam controlá-la. Ela é uma rebelde, para bem dela. No entanto, não conseguiu escapar a que lhe furassem o olho com um bisturi. E é curioso, a cena em que lhe cortam o olho com um bisturi foi feita com um cadáver, é verdade, foram buscar mesmo um cadáver à morgue para filmar o close-up do bisturi a entrar no olho desta jovem protagonista, e a jovem protagonista depois acabou por ser também a inspiração para a personagem de Daryl Hannah no filme Kill Bill. E ela aparece com uma pala no olho, muitas vezes a pala até está associada ao resto da indumentária, portanto há aqui uma forte ligação à estética de Quentin Tarantino, ele que com certeza viu o filme, não quero acreditar que não, e gostou tanto dele como eu gostei, se calhar foi ao contrário, mas é um filme que deve ser visto, deve ser descoberto para quem não sabe da existência dele. E é um filme que tem também uma forte carga estética, Não pensem que este é o filme grindhouse normal, completamente esquartejado e cheio de trabalho de câmara que não interessa. Não, aqui há uma grande atenção ao detalhe, algumas influências de Sam Peckinpah, com muitas cenas de violência em câmara lenta. Não é a câmara lenta que normalmente costumamos encontrar, é uma câmara lenta bem cuidada, filmada a mais de 60 frames por segundo, e tem efeitos especiais e efeitos práticos muito bons, e também cenas que podem rivalizar qualquer Western Spaghetti em termos de styleness. É muito cool, é um filme muito fixe, e acho que vão ter uma boa surpresa se o virem e se comprarem esta edição que eu recomendo da Synapse Pictures. E que com certeza fará as delícias de qualquer colecionador. Mais a dizer acerca deste filme? Acho que não tenho. Bem-vindos ao primeiro direto para vídeo. Isto só pode melhorar. Mas também dei os parabéns ao VHS por 200 episódios. Quem diria que eles iam chegar até aqui? É muita força de vontade. Mas cá estamos mais para outros 200. Fiquem por aqui. Isto é o direto para vídeo. Olha, adorei a tua maneira de falar, meu galã Zé Santiago, beijinhos para ti. Está lindo. Ai, tá que feliz. Bonito, que bonito. Eu acho que ele vai gostar. Sim. Bem, e este filme, por acaso, que o Zé Santiago trouxe, faz-me lembrar muito o cinema do Sam Peckinpah, o Convoy e o Straw Dogs. É um filme muito nessa linha, mas aqui ainda mais exploitation do que o Sam Peckinpah. Tuxa, foi um enorme prazer estar aqui contigo. A Tuxa teve a amabilidade de nos receber aqui em casa dela, ou pelo menos a mim. Gostei muito. Olha, se houver alguma coisa, Paulo, para aí, epá, tens que me dizer, já tenho o teu número e vou-te mandar umas fotografias do espetáculo. Não me mandes nudes. Não, filho, claro que não, senão a Paula matava-me. A Paula não, é a Rosa. A Rosa matava. É a mulher do Paulo, é a Paula. A Rosa matava-me. Oh, beijinho, se é desse que atrasa um mal ou um bom. Isso é francês? É espanhol. Ah, é espanhol, diva. Bem, amigos, façam sempre sexo seguro, em locais bem vigiados, e deem ar às boias antes de mergulharem. Oxe, carinho, te voy a folhar. Tão queimam-nos no suelo, sem verbal. Oh.